Midwest Dog Beat. Canso de briga, nunca me se vive má na noite de passado. Se lembra, se empina a cabeça, se um lago a quinta cai. Vem de longe, quinha puta, crepa, moco comer. Drama, está de luto, um pirrinha mano, minha cabeça caça 100%. Vida é gueto, sou merda. Cada um som de nó, com problema dentro caça. Orco não chega cal de juntamento, não tem que te fuma, pano de farsa. E que com garrafa, com faca, a nós preto. Não tem que te mostrar unidade dentro de no gueto. Não disse espiga, briga e cata ajuda. Desce com pirrinha mano e vai e cata volta. LD representa apelação, gang shit life. Não disse espiga, briga, mano não vive no vida. A nós tudo de gueto. Nunca que hoje, minha soldia, vida do nacho. Nunca que hoje, minha mano, vida do nacho. Nunca que hoje, minha soldia, vida do nacho. Nunca que hoje, minha mano, vida do nacho. LJ, Lido T, representa pela song, gang shit life, deixa pega o microfone pra rebenta as beat. Nunca misto hoje mas minha mano ditado no chão. Tudo rapazada, são maluco dentro de minha gueto. Desce com pirrinha mano, fica triste de enguido dentro de minha gueto. E te dão pra aprender vive vida sozinho dentro de minha gueto. Rapaziada, não pensa fosse história, digo não pensa fosse dita. Dentro de minha gueto, ainda vive minha vida, mano, se sinto medo. Nunca te vejo nenhum mano. E que tudo rapaziada, que fica na rua, que nasceu do estrela. Gang shit life, LD. Yeah, apelação. Panha mano, zinó. Deixa engar o microfone, não. Parabéns, SB. Aqui que não é nega. Nunca que hoje, minha soldia, vida do nacho. Nunca que hoje, minha mano, vida do nacho. Nunca que hoje, minha soldia, vida do nacho. Nunca que hoje, minha mano, vida do nacho.